Fui liberto pelo sangue da cruz. Fui comprado pelo sangue da cruz. Hoje eu sou propriedade de Jesus. Alô, São Paulo! Levanta a mão, se aproxima, se jeitinho. Desde a primeira vez que eu vi que não podia ser assim, senti mudar tudo em mim. Vi que a felicidade vai além de um sorriso. Daí ganhei um grande amigo. Como é que é? Quando a mão tocou, vi tudo transformar. E eu acordei. Vamos jogar pra cima, vamos tirar o pé do chão. Agora é tudo diferente na minha vida, sou feliz. Eu quis e a fé me alcançou. Agora posso declarar, dizer que sou o quê? Eu sou do Senhor. Vai, São Paulo! Fui liberto pelo sangue da cruz. Fui comprado pelo sangue da cruz. Hoje eu sou propriedade de Jesus. Vai! Perdoado pelo sangue da cruz. Restaurado pelo sangue da cruz. Hoje eu sou propriedade de Jesus. Ei! Bate na palma da mão, vai! Bate na palma da mão, São Paulo! Agora é tudo diferente na minha vida, sou feliz. Eu quis e a fé me alcançou. Agora posso declarar, dizer que sou. Eu sou do Senhor. Quem é do Senhor diz? Fui liberto pelo sangue da cruz. Fui comprado pelo sangue da cruz. Hoje eu sou propriedade de Jesus. Tá bonito, vai! Perdoado pelo sangue da cruz. Restaurado pelo sangue da cruz. Hoje eu sou propriedade. Agora é só vocês, bonito.